嫌いになれないでも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない、くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、宇宙の瞳から溢れ出す光が包んでくれるよ、魔法のジュエル、欲しいものは夢より できて楽しかったですよ、マジックナイトたち。ではまた。 オートザムのイーグル。 Vamos lutar por esta terra que a princesa Esmeralda deu até sua vida para proteger. E já ouviu mesmo. Só que não a de Lantis, e sim a do irmão dele, Zaga. Irmão dele? Irmão? A nave de combate NSX. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Qual o problema? Não consegue dormir? Não. Será que podemos conversar? Claro. Obrigada. Marine, onde é que estão Wayne e Lucy? Eu acho que elas estão dormindo. Olhe, se você quiser, eu posso lhe dar alguma coisa para dormir. Não precisa. Bom, eu... Na verdade, eu estou querendo me desculpar com você. Se desculpar de quê? Quando nós viemos para Zephyr daquela primeira vez, eu não havia percebido o quanto você se preocupava com essa terra. E talvez por isso é que eu não tenha levado nada muito a sério no início. E também fui tão antipática. Marine... Me desculpe por tudo isso. Depois de voltar para a Terra, eu pude pensar e aprender com gestos como o da Princesa Esmeralda, que nos convocou para que ela própria fosse sacrificada, com coragem como a sua, que mesmo depois de ter sido transformado em pedra, encontrou uma forma de lutar e nunca deixou de nos ajudar. Me perdoe. Marine... Você não tem por que pedir perdão. Qualquer um se sentiria assim se viesse pra cá sem o menor aviso e tivesse que enfrentar uma guerra da qual nunca havia ouvido falar. Não, você não tem que se desculpar. Cleve. Eu é que devo lhes pedir desculpas. Por não ter esclarecido desde o início as consequências de se tornarem guerreiras mágicas. Depois Agra me transformou em pedra e vocês ficaram entregues à própria sorte. Não foi bem assim. Você sempre nos ajudou através da sua poderosa telepatia. E nós também tínhamos Mokona. Você fez o melhor que pôde. Minha criança de outro mundo. Como guerreira mágica, você foi capaz de salvar Zephyr. E eu estou feliz por ter tido a oportunidade de poder vê-la de novo e poder finalmente agradecer por isso. Mas nessa nova batalha, vocês terão que pensar muito mais em sua segurança. Usem os poderes que eu lhes dei e as armas que Priscila forjou em sua defesa. Bom, agora eu vou lhe dar uma poção para que você possa dormir de uma vez. Obrigada, Cleve. Anne, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Você teve algum pesadelo? Eu só não consegui dormir. Nem eu. Estava preocupado. Aliás, eu tenho estado muito preocupado. E isso desde que você voltou para o seu mundo. Mas, velho... E a Lucy e a Marine, como é que estão? Ainda estamos todas muito sentidas com tudo o que aconteceu com a Princesa Esmeralda. Você até emagreceu. Isso está te fazendo muito mal, não está? É o orbe mágico? É aquele que eu te dei. Eu pensei que ele estivesse comigo quando eu voltei para casa, mas não encontrei. Lucy disse que pensou a mesma coisa também. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas ambos voltaram para mim. Talvez porque eles não pertencessem ao nosso mundo. Velho! Eu dei ele para você. Mas eu não posso aceitar. Sua irmã os deu a você. São quase joias de família. Esqueça. Eu quero que você aceite. Tenho certeza que é o que ela quer também. Não, não, não chore. Não é assim que eu quero te ver. Eu fui separado da minha irmã desde muito cedo e tudo o que me lembro dela era aquele rostinho triste, realmente muito triste. Pelo menos me deixe fazê-la sorrir. Aquele sorriso maravilhoso que eu vejo cada vez que eu me lembro de você. Velho. mas que susto. Que sonho foi esse? Eu não sei. Eu não lembro. Eu só sei que uma coisa muito feia minha engolia todos nós. Engolia? Essa voz. Eu sei. Me deu muito medo. É o irmão. Irmão do Zácar. Não se preocupe, nada vai acontecer. Verdade? Você promete? Aham. Será que o novo pilar poderá nos proteger? Um novo pilar? Um núcleo? Minha mãe me disse que Zephyr tá desse jeito tudo porque a coitadinha da princesa Esmeralda teve que morrer. Então, quando um novo núcleo aparecer, aí Zephyr vai ter paz de novo. O que foi? Você tá triste? Tá doente? É dor de barriga? Não, eu estou bem. Você veio andando pra cá, mas estava dormindo. Você se lembra de onde fica o seu quarto? Lembro. Eu vou levar você lá. Não terá mais pesadelos e vai poder dormir. Tá. É você! Sou eu, você não lembra? Você me salvou! Eu também não agradeci a flor. Espera um pouco. Aonde vocês vão? Aos alojamentos. Vamos pro lugar aonde a mamãe e eu estamos vivendo. Já sei. Onde os refugiados de Zephyr estão alojados? Será que eu posso ir também? Se quiser, pode até dormir comigo, tá? Dessa vez, é melhor não. Eu só quero ver como é o alojamento onde vocês estão. Que pena! É que você é tão corajosa que eu achei que se dormisse comigo essa noite, eu não iria ter sonhos ruins. Eu prometo visitar você uma outra vez, tá? Você promete mesmo? Promete? Prometo. Thank you. que eu já sei ir sozinha. Obrigada, Alantes. Qual o seu nome, hein? Me chamam de Lucy. Você também pode me chamar assim. Tá bom, Lucy. E você, hein? Pode me dizer o seu nome? Mira! Tchau, Lucy! Tchau, Lantis! Tchau! Eu ouvi dizer que você é irmão do feiticeiro Zagar. E daí? Fui eu quem matou seu irmão. Pode bater em mim se quiser. Eu sei que não será suficiente, mas pode me bater. Quanto a Marina e Amy, eu gostaria que as deixasse em paz. Eu sei que, na verdade, estou pedindo demais, mas elas ficaram tão deprimidas quando voltaram para Tóquio. Elas até tentaram levantar o meu astral, mas eu sei que, quando ficavam sozinhas, elas choravam muito, portanto, se quiser descontar em alguém, por favor, desconte em mim. Não desejo isso. Vocês, guerreiras mágicas, foram convocadas de um outro mundo para cumprirem uma missão. Eu não tenho por que odiá-las. Mas é que... Eu sei que também chorou nos momentos de solidão. Você não tem razão para se culpar, Lucy. Se há uma culpa, é da própria Zephyr. Pode parar! Como se atreve a ficar passeando por aí sem mim? O Lantis é meu! Ele veio me salvar quando enormes monstros da Floresta dos Espíritos vieram me atacar. Ah, ele foi tão corajoso, meu amado Lantis. É por isso que alguém tão gentil como eu vira um bicho quando se trata de amor. Como é que é? Lucy, uma nave de combate. Nave de guerra que vimos antes. E ela está vindo de Altozan. Lantis, eu sei que antes de voltar para Zephyr, você esteve algum tempo em Altozan. Você já viu essa nave? É a NSX. NSX? O comandante supremo de Altozan está nela. O nome dele é Águia. Aquele robô branco que lutou com a gente nos deu esse mesmo nome. Onde pensam que vão? Encontrar o Águia. Quero falar com ele. Falar sobre o quê? Eu me recuso a combater alguém até descobrir quais são suas verdadeiras intenções. Thank you. Ah, não. Aqueles malditos gênios voltaram de novo. Hã? Onde? Onde? Então, lá estão os brinquedinhos que arruinaram o FTO. Já não foi a primeira vez que esse seu equipamento entrou em colapso. Precisa encarar os fatos, Zass. É, mas a primeira foi na sua luta contra o Lance. Minha mãe, isso é grande, hein? Olhando pra isso agora, eu confesso que preferia bem mais lutar contra aquele outro robô. Parece que vai nos atropelar. E agora? Que barulho é esse? Olhem só! Já faz bastante tempo, não é, guerreiras mágicas? E você está viva! Astra! Os poderes dessa velha senhora não podem nem fazer cócegas! Ai! みんな、当たったかな？またね！